7, cópia. Prossiga, 8 no 7. Para Guarulhos 280 autorizado, decola dando zero com primeira curva à direita, saída da El Ledo após posição bridge, onde intercepta a Perzulu 1,6, até Belo Horizonte após conforme o plano, frequência do controle em 1208, seu código transponder 5462, gol no 8 no 7. Tente autorizado Guarulhos, nível 280. Decolada 1-0, da El, Leda após Leda, Voa Bridge. Intercepta o Perzulu 1-6, até Bravo Hotel Zulu. E após rota do plano, o controle 208 e o transponder 5462. Gol 1-8, 1-7. Correto, informe pronto para puxo e acionamento. Camarago 1-8, 1-7. Salvador, bom dia, 3399, informação Eco, Guarulhos 360. Bom dia, 3399, 360, Guarulhos, está pronto, cópia? Pronto. Para Guarulhos, 360, decola dando zero com primeira curva à direita, saída da El Ledo, depois voa direto à posição bridge, onde intercepta a Perzulu 1-6, após Belo Horizonte, 1-6 até Belo Horizonte, após conforme o plano. Frequência do controle Salvador é 1208, seu código transponder 5466, TAM 3399. Autorizado Guarulhos 360, da Euledo Trite, Fuzil 1-6, BHZ, direto Trite, 208, 5466, 3399. Informe pronto, puxa o acionamento, 3399. estacionamento Gol 8 no 7, está na 3. Autorizado, reporte táxi, Gol no 8 ou no 7. Portará Gol 8 no 7. Falador 3399, posicionamento no 02. Aguarde para o puxa número 2 no setor 3399. Aguarde. Salvador 1817, está com 182 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna o galeão. É 182 a bordo? 182. 182, ciente. Tem táxi autorizado para o ponto de espera. Dando zero, acuse pronto para a decolagem, eu vou 1817. Ciente, livre táxi até o ponto de espera, reforma na pronta 1817. Então 3399 após a saída do tráfego da Gol, retaguarda e execute o pushback em Fast Taxi. 3399. 817, quando pronta a linha decola no 0150, 89 no 817. A linha decola bom, 897. Boa noite, 3520, continue a aproximação, informarei pista livre, vento sul com 8 nós, 3520. Afirma, 3520, na cruz. Tiago, 897. Sente. No 897 decolou os 39, controle 1208, uma boa noite. 308, boa. 3520, chefe, trem pouso livre 10160 graus com 89. Afirmo, livre pouso 10, 3520, chefe, Salvador 3699, pronto para o táxi, 142415, alterna Galeão. 42415 Galeão, táxi autorizado, ponto de espera no zero, reporte pronto para decolagem, o TAM 3399. Ponto de espera, chama pronto, 3399. 3399, pronto. 3399, ali mantendo 03399. Ali mantendo 03399. Então 3520, seu solo aos 43, tem táxi autorizado via Alfa, Juliette até o portão 02, não me escuta, tá no 3520. 3520, vai livrar Alfa, Juliette 02, boa noite, até mais. Boa noite, até mais. Pista livre, autorizada a decolagem, 160 graus com 89. Decolagem autorizada, 3399. Salvador, bom dia, tá? 3287, informação, eco, autorização, Galeão. 3287, bom dia, Galeão, nível de voo 380, informe pronto para cópia. Pronto, pronto, cópia. Galeão 380, Chapéu de Lua 10, decola da pista 10 com primeira curva à direita, saída da El Leda, depois de voo direto à posição Bridge. Frequência do controle 1208, seu transponder 5472. Autorizado, Galeão nível 380, via Terzulu 10, decola da pista 10, saída da El, transpondo Leda, após voa, posição breve. Controle 120.8, transponda 5472. Fale pronto para o push 3287. Parei. Então 3399, decolou os 45, chama agora o controle 1208, um bom dia. 1208, bom dia. Salvador do Santos 520, só para informar que não tem ninguém aqui para balizar a nave. Ok, vou informar a central da esfera, ok? Obrigado.